Olá. Governantes, cientistas, filósofos, eles têm apresentado aí ao longo dos séculos muitas propostas de um mundo renovado, um mundo em que as questões sociais, as questões ambientais, as questões de paz, de prosperidade do mundo, enfim, tem muitas propostas, tem muitos ideais, ideologias políticas, pessoas que têm plena convicção de que podem resolver as questões negativas que a gente vê no mundo. Agora, o fato é que nós temos percebido que nenhuma delas até hoje se mostrou realmente funcional, efetiva, e nós sabemos por quê. Nós sabemos que, na verdade, o mundo ele caminha numa direção, segundo as escrituras, uma direção de degeneração em todos os sentidos. Romanos 8 nos fala sobre a terra em agonia, natureza, a criação numa agonia proveniente do pecado que trouxe todo um processo que vai desencadeando essas coisas que a gente vê no mundo em tantas áreas. Bom, o fato é que as soluções elas não vão ter efetividade porque existe um plano de Deus que rege todos os acontecimentos, que rege a história como nós sabemos, e que certamente antevê como essas coisas serão resolvidas e por quem elas serão resolvidas. Necessariamente é Deus quem vai resolver as coisas, e Deus na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Não há outra maneira de nós entendermos que as coisas vão ser solucionadas. Por outro lado, até mesmo dentro da área teológica, existem aqueles que não acreditam, não entendem que a Terra precisa ser renovada e ela precisará passar por toda uma renovação vinda procedente da presença física de Jesus neste mundo. Então, por isso, muito do que se vê nas escrituras relacionado a isso é alegorizado, é levado para um lado não literal. Então, tudo isso acaba levando a um entendimento totalmente diferente daquilo que estamos verificando aqui no livro de Isaías. Bem, o livro de Isaías ele traz, como outros livros das Escrituras, Jeremias, por exemplo, o Novo Testamento traz esse termo também. O termo renovo, até algumas versões trazem renovo com R maiúsculo para dar a entender aí, embora isso não conste ali do original, mas dando a entender que não é um renovo qualquer. E de fato, você vai relacionar muitos desses textos, esses textos estão diretamente ligados à pessoa do Messias. O Messias é esse renovo, é o Messias prometido que vai trazer a renovação efetiva que a Terra precisa, e somente através dele. E aqui a gente já tem um princípio, né? Isaías vai falar mais sobre isso. Nós não vamos ter aqui uma exposição tão aprofundada sobre essa questão do renovo, mas ele já traz aqui uma ideia. E ele traz essa ideia aqui ligada a esse pronunciamento geral que ele vem fazendo nestes capítulos. onde ele apontou aí pecados de Judá, os pecados cometidos em Jerusalém, a maneira como ele, Deus, intervém na história, intervém e iria intervir ali de forma drástica com a vinda dos babilônios e irá intervir futuramente. Esses dois momentos estão sempre ligados ali. O profeta não tem uma noção clara disso, ele não tem muita ideia da sequência de eventos, o que está relacionado ao imediato e o que é lá na frente, quando dá a volta de Jesus. Mas o fato é que então esses tempos da severidade de Deus, da ira de Deus, e ao mesmo tempo daquilo que Deus promete como bênçãos futuras, tudo isso está relacionado com renovação. E a renovação, claro que ela depende do renovo, o verdadeiro renovo, que é Jesus. Então, indo já diretamente aqui para o texto, vamos lá para o capítulo 4 de Isaías, dando continuidade aqui à nossa leitura. Nós temos os versículos 2 a 6. O versículo 4 é curtinho, inclusive. Os versículos 2 a 6 dizem o seguinte: naquele dia, o dia da intervenção de Deus, o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os inscritos para viverem em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo o sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Muito bem, nós temos essa ideia bem clara aqui de renovação, mas uma renovação plena, não uma renovação qualquer, não uma pequena reforma, não um reparozinho, mas uma renovação realmente de verdade, profunda, ampla, em todas as áreas. Em primeiro lugar, Isaías nos fala aqui de uma fertilidade renovada. Nós sabemos que hoje mesmo, né, quando você olha para o território de Israel, um dos grandes motivos dos conflitos que existem ali é a ocupação que vem sendo feita há décadas já, depois da criação do Estado de Israel, através de colonos que são incentivados, colonos judeus, incentivados a ocupar ao máximo a terra, tanto quanto possível. E esses colonos acabam criando o que eles chamam de kibbutz, que são comunidades ali onde eles plantam, inclusive técnicas de irrigação avançadas têm feito com que haja uma certa fertilidade em lugares até mesmo desérticos, né? Eles têm feito uso de boas tecnologias e têm conseguido produzir bastante ali. Porém, é claro que isso não é nem uma parcela mínima do que Deus tem preparado para o futuro. Isso não é o cumprimento das profecias. O texto fala desse renovo. O texto fala: o renovo do Senhor será belo e glorioso. É Ele que vai trazer essa abundância. O fruto da terra será o orgulho e a glória do sobrevivente de Israel. Ou seja, vai haver tanta abundância, vai haver tanta produção, tanta produtividade de coisas, não só em quantidade, mas em qualidade, como nunca foi visto. Por quê? Porque o renovo, o Messias, no caso aqui, promoverá essa abundância. Embora aqui Jesus ainda não esteja sendo trazido, né? Não tem uma referência direta, né? A gente sabe que está ligado a ele, né? Aqui está falando de um renovo num sentido geral, ou essa renovação geral, mas a renovação verdadeira só pode vir através dele. Embora ali o retorno do cativeiro seja um cumprimento parcial disso aqui. Não chega a ser nenhum cumprimento, né? Na verdade, quando eles retornaram do cativeiro, eles puderam de novo plantar, puderam voltar a ter um pouco de produção ali, mas nunca foi algo assim espetacular, nunca foi algo grandioso. E mesmo nos dias de hoje, com tudo que se faz ali com tecnologias, com tudo que é feito, a gente sabe que não é isso. Não se chegou ainda nesse ponto que o texto tá dizendo para nós aqui. E essa glória que abençoará a terra, essa presença gloriosa de Jesus Cristo, do Messias, é a presença dele que trará essa bênção, trará essa fertilidade, essa fecundidade. Aliás, é importante a gente lembrar que tudo que foi dito anteriormente tem a ver com juízos, juízos de uma não fecundidade, de não fertilidade, mas de terra que seca, terra que não produz, é água que desaparece, tudo isso que foi experimentado por causa das guerras, por causa dos conflitos, as disciplinas de Deus, a ira de Deus sendo derramada. Enfim, é essa situação que tem sido ao longo dos tempos, embora depois do cativeiro, como eu acabei de dizer, eles tivessem ali um período de um pouquinho de condições para poder tocar ali as suas vidas. Mas veja, aqui fala de uma glória que, além de abençoar a terra, santificará os homens. O texto diz que essa terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes, os sobreviventes de Israel. Está sendo bem bem específico aqui, né? Não é qualquer sobrevivente, os sobreviventes de Israel. Claro, aqui mais uma vez nós sabemos que houve os sobreviventes que retornaram do cativeiro. Isso aconteceu de fato, e também não foi o pleno cumprimento. Você vai ver ao longo dessa profecia de Isaías, nós vamos poder constatar isso. Então a gente precisa de um pouquinho de paciência, não antecipar os textos que virão. Então é muito importante que a gente vá juntando as informações para a gente ter um aproveitamento, poder entender de verdade a profecia. Mas o fato é que o pleno cumprimento disso de fato será quando, durante a tribulação, durante o reinado ali do anticristo, mais especificamente no final da tribulação, como a gente vem dizendo, haverá um grupo de judeus pregando o evangelho. Essas pessoas vão receber ali uma capacitação especial de Deus, 144 mil testemunhas, veja você. E haverá um derramamento ali de um espírito que vai trazer constrangimento, arrependimento para o povo israelita. Eles vão clamar pelo seu Messias, vão clamar por Jesus, na verdade. E esses serão os remanescentes, o que a Bíblia chama de remanescente fiel, no caso. Nesse caso específico, o remanescente fiel. Lá na volta do cativeiro, tinha pessoas, algumas delas fiéis e outros não, né? Teve todo tipo de pessoas ali e assim continuou. Lá no futuro, não. Aqueles que sobreviverem naqueles dias, aqueles que Jesus preservar para fazerem parte ali do seu reino, são realmente aqueles santificados, aqueles que ele separou e que tem ali o selo da presença de Jesus. São pessoas identificadas com Jesus, são pessoas verdadeiramente convertidas, judeus convertidos, em grupo, em massa, não como acontece hoje, que é um aqui, um ali, são conversões, individuais, esporádicas. Isso vai acontecer em massa. Como eu disse, isso ainda vai ser mais explorado, então a gente vai acrescentando aos poucos aí a informação. O fato é que a plena renovação da fertilidade, ela não depende de tecnologias, não depende de acordos que são feitos aí entre as nações. Hoje mesmo nós vivemos aí um conflito na Europa, os agricultores se revoltando ali com as condições que são impostas pela União Europeia em função de acordos com o Mercosul e etc. E limitações, restrições ao uso de agrotóxicos e tantas discussões, tantas coisas que são feitas. Uma discussão, por exemplo, se aquela velha fórmula de crescimento exponencial da população vai um dia trazer fome para o mundo. Enfim, são muitas discussões e como acabar com isso. Na verdade, nada disso vai ser resolvido. Somente a vinda de Jesus, somente a presença gloriosa de Jesus, o Messias de Israel, essas questões vão ser resolvidas e Israel, aquele, vai ser o palco de tudo isso. Por isso é que Israel sempre vai ter esse papel reservado, mas veja bem, são os remanescentes fiéis, aqueles que se converterem a Jesus nesse dia futuro. Além de uma fertilidade renovada, nós podemos ver nesse texto também a segurança, segurança renovada, que é outro tema que nós sabemos que os homens exploram constantemente, tem sempre uma proposta, tem sempre uma ideia, e já foi dito, Israel até hoje ainda confia no seu nas suas armas, no seu exército, na sua aviação, nas suas alianças, né? Principalmente com os Estados Unidos, enfim, e tudo isso, né? Sabemos que nada disso vai garantir a segurança deles, em hipótese alguma, nada disso. Aqui Jesus fala, perdão, Isaías fala de uma glória que purificará. A presença gloriosa de Jesus, a presença pessoal, né? Não só uma presença espiritual, mas uma presença visível, física do Jesus ressurreto, é uma glória que purificará, vai trazer purificação. O texto fala das mulheres, nós vimos isso no último texto, as mulheres ali com seus adereços, com todo o seu exibicionismo sensual, de certa forma representando a própria nação, representando ali Judá, representando Jerusalém. E não que essas mulheres não fossem literais, não existissem, elas existiram e elas eram assim. E Deus toma isso como exemplo da decadência, da degeneração espiritual de Israel. E aqui numa linguagem forte, diz que vai lavar a sua impureza. E o texto associa essa lavagem, essa purificação com o sofrimento, a violência que seria, que se abateria sobre a nação. E de novo, nós vemos aqui que isso aconteceu na época do cativeiro, houve sofrimento, houve morte, tudo que as mulheres de Judá ali não esperavam, tudo ao contrário, a sua vida virada, sim, a gente viu, o texto é forte dizer que as suas roupas finas iriam se transformar em roupas como de mendigo, a gente poderia dizer, roupas rudimentares e outras tantas coisas, como o texto nos informou ali. E isso, o Deus está dizendo que é uma purificação através destas coisas. E claro, isso aponta lá para frente, lá para o futuro, quando o sofrimento será ainda maior. Na época do anticristo acontecerão coisas terríveis. Nunca vamos nos esquecer das palavras de Jesus. Naqueles dias haverá grande tribulação sobre a terra como nunca houve. Então nós sabemos pelas palavras de Jesus que as coisas lá na frente, no tempo do anticristo, serão numa dimensão muito maior, e este texto aponta para esse futuro, embora tivesse ali aquele cumprimento parcial, uma amostra, vamos dizer assim, na questão do cativeiro babilônico. Claro que as cicatrizes da humilhação que aquelas mulheres traziam, quando retornaram ali para o cativeiro, cicatrizes que deixaram o povo um pouco mais realmente humilde diante de Deus. Eles estavam com o seu temor ali mais agudo, mais acentuado, depois de tudo aquilo que aconteceu. Mas somente o que virá no futuro vai trazer pleno arrependimento a um grupo imenso de pessoas, um arrependimento nacional. E aqui o texto traz a ideia de que a glória de Jesus vai protegê-los, vai proteger essas pessoas que estarão ali, vai cuidar deles, e traz a ideia de uma proteção definitiva, uma proteção ampla. Depois do cativeiro, a gente sabe que eles tiveram ali uma tranquilidade relativa para poder reconstruir o templo, reconstruir a cidade, mas não foi sempre uma segurança absoluta, e, como nós sabemos, o templo acabou sendo destruído. Antes disso já tinha sido já tinha sofrido o sacrilégio ali antes do período do Império Romano, né? E depois foi destruído no ano 70, de forma que essa segurança Deus deixou bem claro que ela era uma segurança relativa, mas lá no futuro essa segurança será plena. E é trazido aqui para o texto a lembrança do Êxodo, quando ele fala da nuvem que os protegerá durante o dia e do fogo, a coluna de fogo que os protegerá durante a noite. Que era isso que acontecia lá no deserto quando eles saíram do Egito. Havia uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. Servia tanto para a proteção quanto para a orientação. Porque eles seguiam a nuvem, eles seguiam a coluna e eram protegidos. Lembrando que deserto ele é muito quente durante o dia. Aquela nuvem era algo extremamente reconfortante. E gelado durante a noite, muito frio durante a noite, e tinha ali a coluna de fogo também para abrandar isso, de forma que Deus mostrou ali o seu cuidado e a sua direção, e ele o fará novamente, como o texto está dizendo aqui. Naquele dia ele vai fazer isso, ele vai cuidar deles. A glória do Senhor vai ser a sua proteção. Até que ponto coluna de fogo e nuvem serão coisas literais lá na frente? É questionável a gente pensar sobre isso, uma vez que o que está sendo trazido aqui é claramente uma referência ao êxodo e ao cuidado extremo de Deus com o seu povo ali, que se repetirá de uma forma plena, muito mais perceptível lá no futuro. Essa proteção vai trazer segurança de verdade. Não vai precisar ficar com armas, ficar com pessoas vigiando, criar serviço secreto, fazer com que as pessoas sirvam ao exército, independente de idade, de sexo. Todo mundo tem que servir, todo mundo tem que estar alerta, construir abrigos subterrâneos. Nada disso vai ser necessário, porque Jesus, o Messias, o renovo, ele vai trazer essa plena e perfeita segurança, porque ele vai trazer essa purificação, o sofrimento, tudo aquilo que vai acontecer lá no futuro. De uma forma muito contundente para eles, vai trazer essa purificação para a nação e eles se tornarão essas pessoas protegidas. Lembrando que nós, os que formos arrebatados, voltaremos com Jesus antes disso, né? Para que ele venha reinar. Só para a gente se situar aí em termos gerais nas Escrituras. Tudo isso, como eu disse, a gente vai ter oportunidade para falar. Ainda muita coisa durante este livro. O fato aqui é que também a plena renovação da segurança é somente através do Messias, através de Jesus Cristo. Uma segurança de fato renovada, uma segurança plena, onde as pessoas poderão desfrutar de paz, de verdade, poderão desfrutar de conforto, da direção, se sentirem protegidas por Deus de verdade e não essa confiança que é tantas vezes até mesmo uma coisa mística em que as pessoas apelam para Deus enquanto elas estão com o coração longe dele. Quantas vezes Israel tem se rebelado e tem permanecido como uma nação que oficialmente não reconhece o seu Messias. Então, enquanto eles não fazem isso, claro que não chegou esse tempo ainda, mas enquanto eles não fazem isso e não farão nesta era, não há essa esperança, não há como haver paz, não há como haver nada disso. O fato aqui é que para nós parece não haver tanta coisa que nos sirva, mas na verdade, se nós pensarmos bem, é muito privilégio para nós que não somos judeus, não somos israelitas, termos conhecido o renovo e termos tido na nossa vida a verdadeira renovação espiritual, através do novo nascimento, quando fomos justificados, quando entregamos a vida a Cristo e uma nova vida começou, um novo tempo, uma nova existência, uma nova realidade. Então, o mínimo que nos cabe é sermos gratos e louvarmos a Jesus por ser o nosso renovo e por renovar indivíduos, e através dessa renovação individual que acontece hoje, nós podemos fazer diferença no mundo, podemos expressar essa renovação na qual nós confiamos, temos certeza e somos a prova viva dessa renovação. É claro que essa renovação ela também deve se expressar na nossa vida. Nós temos que mostrar o quão renovador é Jesus. Senão de nada também adianta defendermos uma ideia, simplesmente um conceito. Essa renovação ela tem que fazer sentido, sentido na nossa vida, na nossa prática, no nosso falar, no nosso pensar, uma mente renovada, como nós vemos ali em Romanos capítulo 12. E claro, nós, por conta disso, temos que depositar sempre, a cada dia, toda a nossa esperança na renovação plena de Jesus, inclusive desse mundo, de tudo que existe nele, da terra, os recursos, tudo que é necessário para esse mundo ser melhor. A gente sabe que é somente em Jesus, e nós precisamos a cada dia renovar isso, porque o mundo está sempre tentando contar uma mentirinha para a gente a respeito disso, e muita gente acredita de fato que essas formas que estão aí, elas podem mudar. É claro também que não é por conta de que uma plena renovação não vai acontecer que a gente não vai contribuir com aquilo que é bom. Embora não vá resolver plenamente as coisas, mas devemos nos situar e nos alinhar com aquilo que é bom, com aquilo que é certo, com aquilo que pode contribuir de alguma maneira para um mundo melhor, desde que não vá contra princípios bíblicos, não vá contra aquilo que é a vontade revelada de Deus. Então é isso, que sejamos gratos, que Deus nos ajude a sermos esses representantes dessa boa renovação que somente Cristo proporciona. Então tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.